4959. 1208 aos 35. 1208, obrigado. Foi Salvador, boa noite. Azul 4959. Azul 4959, controle, boa noite. Após 2000, direto Coral, suba sem restrições. Após 2000, Coral sem restrições, 4959. Controle, Salvador, boa noite. 3600, Romeu. Então, 3600, Romeu, desça para 6000, ajuste ao 019 e voe direto Duna para o ILS. Direto Duna para o ILS, 6000, 019 no ajuste. TAM 3600. Boa noite, 68, está agora passando 10.010, 40 milhas, desça para 2.000, autorizado ILS, 1868. 2.000, autorizado ILS, boa noite, 1Salvador, boa noite, chegou 1134, ciente da informação, Romeu. 1134, Maceió 350, copia? Copio. Salvador Maceió, 350 autorizado via Antônio 17. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5420, transponder. Autorizado, Maceió 350, preso Luna 7, decolada 10, curva esquerda, Puca Caju, controle 1208, acena 5420, gol 1134. Pedro, chegou para pushback, sinamento. Chora. Alfa no ponte Peredão 10, torre 1895, QNH 1099. Índia Alfa 1895 no ponte Pera, o ajuste 1099, 09973. Salvador, azul 4107. Azul 4107, Salvador, desça para 7000, ajuste 1019, voe Duna para o ILS. 7000 com 1019, havia sido orientado a reduzir 229 pelo centro. Você tem alguma outra orientação? Você pode aumentar a velocidade caso deseja. A sua frente é a aeronave da TAC, é do seu conhecimento. Sim. Azul 5000, chame Recife, frequência 251. Recife 251, boa noite. Fechamento. Então 3600 está passando por Ipeba, desça sem restrições para Berlim. É 2000, está 3600. Salvador, boa noite, Sideral 9973, ponto esperador número. Sideral autorizado, linha de decola puxa 10, 140 graus, 05 nós. A linha de decola 1-0, Sideral 9973. Iniciando 9973. Change, está ali. Sim. É, 8.68, chame a torre 1-8-9-5. 2-9-5-8-8. Federal 9973-1208 aos 44. 08973. 1868, pouso autorizado, pista 10. 140 graus, 629. Repouso, pista 10, 1898. Boa noite. 973, boa noite. Contato radar, subal 360 via Arbor. Via Arbor, transação F3, retorno 963. O 4107 desse mantém a 3.000 pés, ajuste no 099. 319, 4107. Controle Salvador, Rio 5972, cruza 185, descendo para 1960 na ponta. Centro da informação Romeu informa que perdeu contato com o centro Recife. 5972, acena identificação, desce via Bonf para 2.000 pés, ajuste no 019. Via Bonf para 2.000 pés no 019, Rio 5972. Salvador, boa noite, é o gol. 1098, descida, cruzando 195. 098, via Mari para 2000 pés, ajuste no 099. Via Mari 2019, ajuste do voo no 098. 09973, autorizado direto, eleva. Eleva, 73. No 868, aos 47, direito no 21, no décimo lado. 6, 2, 9, 9, 9. Chame centro Recife, frequência 1288. 288, na 963. 3600, autorizado de LS, ajuste no 018. 08, Liz LS 10, conseguimos estabilizar tanto 3604. 03, iniciar de imediato? Afirmo. Autorizando, chame pro táxi. Autorizando, reportar táxi, chame 2284. Somos Salvador, gol 1134, portão 2, pushback e acionamento. Aguarde, número do ano setor, 1134. Aguardando, 1134. Mestre Juliette, 2008. 2008, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 2008. Azul 4107, desça para 2000 pés, autorizado ele. Pés autorizado em servidão no 04107. E o 5972, reduza para mínima limpo. Para mínima limpo, Rio 5972, que será 196. 200 nós é suficiente. 200 nós. Doutor, 7300, essa prisão que eu fazia. 3600, chama a torre 1985. 1985, boa. Azul 4107, se tiver condições para interceptar o lote, curva à direita para o 070. Azul 4107, direita 070, 4107. 4, POB 74, autonomia 0230, alterna Salvador. Os 4 segue via Engenho Alfa, no ponto de Esperadão no 0, torre 1, no 895, QNH no 08. 1018, via Engenho Alfa no 895, China 6224, bora aí. No 868, Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, no 868. 1134, podendo seguir de solo, que após a aeronave da companhia parquear no 01 à sua direita, está autorizado o pushback no botão 2, táxi. Ciente, após a aeronave da companhia para o 01, livre push, gol no 134. Mas o bate para a posição coral, podemos chamar em Léo? Léo 120, decimal 1, serviço radar encerrado. Boa noite, obrigado. Sarbao, Terence, Kumana, 1339. São 098 indicado. Cento e cinquenta e nove. Gente, reduza para 210. 210. Quatro 107, chame a torre 1895. 1895, 4107. 5972, autorizado. ILS, ajuste no 098. Um ajuste no 098, autorizado. ILS, é portal estabilizado, viu? 5972. Salvador, boa noite. 4107, final de 5 milhas. Tira a aproximação e aguarde pista livre, gol azul 4107. Ciente, 4107. Paciente, o tráfego na final já passou o externo. Aguarde autorização para ingresso na 1-0. Ciente, aguardando. 3600, ao 54, direito, 1-2-1, nesse momento. 2-1-9. Pouso autorizado, pista 10. 1-3-0 graus, 629. Liga pouso na 10, 4-1-0-7. E Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3600. Salvador. Área. 212, voe Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 098. Rio 5972, capturando o localizador, já desalco a pista. 972, chame a torre 1895. 218, 95, Rio 5972. Então 098 reduza para 1709 autorizado ILS. 170 autorizado ILS, voo 098. Como que vai seguir o 67? Salvador, Rio 5972, estabilizado na cidade, está na Alvorada. Rio 5972, continua a aproximação, aguardando pista dele. Continua. O Schneider 6224, ali mantém após o tráfego na curta final. Após o tráfego, a linha de manter pistão no zero, o Schneider 6224. 4107 ao 56, direito no 219. 219, boa noite. 204 em pista livre, 130 graus, 05, decolagem autorizada. Decolagem pista 0, Schneider 6242. 7, prossegue via Alfa, quilo, pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa, quilo, pátio 3 e segue o balizador azul 407. Mantém a Juliette, 3600. Mantém. Contact seu voo 1134, BOB 96250, Salvador. 7 linha Engine Alpha, no ponto de esperadão no 0, torre 1895, Senegal no 08. Indy Alpha, ponto espera 1-0, torre 2-1-9-5, 1-0-1-8, gol 1-1-3-4. Torre 3600, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 3600, pegador. Salvador, Zuri, vem com a 1-3-39. Faz travar. Cubana, 38. Cubana 1339, gate 11, requesting ATC destination, Mike. Just confirm your estimated time to departure. 15 minutes. Confirm, 0230. In 15 minutes, 0215. 0215. Stand by me as the way of floodplain arrived here. I call you to copy. Radar, suba 190, saída PUC. Correção Conde. 90 na Conde, acho que 6224. Opa, aqui. Valeu, abração. O 098 chame a torre 1-9-8-9-5. 8-9-5, gol 1-0-9-8. Salvador, gol 1-0-9-8 na final, trem baixado travado. Aguarda pista livre 1-0-9-8. Aguardando 1-0-9-8. Rio 5972-100, direito 1-2-1-2-9. 2-9, obrigado. Pouso autorizado. 140 graus, 059. Sim, pouso 1098. Rio 5972, pouso 1972. Segue Alfa, aqui no pátio 3, Rio 5972. Alfa Kilo, Paz 3, obrigado. Com 34, após companhia na curta, linha mantendo. Após o tráfego na curta, linha mantendo no 34. Alô, Gol, 1098, livrou, sua escuta. 98 segue via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 02, portão, Gol, 1098. Tá pronto, 1934. O 1934, livre decolagem, 130 graus, 059. Livre decolagem, 1934. Aos 04, 120, 8. 208, boa noite, 134. Controle Salvador, boa noite, gol no 134. 134, contato radar, suba 350 via PUCA. 350 via PUCA, o 134. Time 2230, okay, and necessary contact your company to check if the delayed message was made. Yes, but we have a delayed flight today, and we need that you reactivate this flight plan. It was reactivated for 0200 by our manager. Check. And what's manual know by the my message? Na 6212, autorizado ele. Autorizado ele. Desça 2 mil pés, ajuste no 098. Luna, 2 mil pés, no 098, na 3.2. Fora descida, 662, 24. Da 224, deverá chamar agora o controle Aracaju para coordenar sua descida. Informa o tráfego sentido oposto, mantendo nível 160 a 38 milhas em um ATR-72. Chame Aracaju 203. Chamar Aracaju 203, sentido tráfego na TR, negativo visual. Obrigado, boa noite. Salvador 6202, estabilizou o sinal no plano. 6202, torre 1895. 1895, obrigado. 1134, chame Centro Recife, frequência 12685. 265, boa noite, 1134. 02, pouso autorizado, pista 10. Vento 130 graus, 612 graus. Autorizado aqui na cadeira. Lona 39, Salvador Bronze. Barra de Sarco, 1339. We contact you with the AS rule and the center room and the plane room, and the same that they don't have your path plan, so you check with your company to make another plan and after call us to copy. Okay, copy. Copy. Come on, 1339. 62212, é o Zuno 2. Direita 121, décimo 9. Direita 219. Salvador Pastoreira 2224. Boa noite. 224, voo Iduna, pista 2000 pés, ajuste no 098. Obrigado, senhor. Voa Duna, 2000 pés, ajuste no 098. Reportarei estabilizada no ILS X-Ray da 10. Salvador, boa noite, o Azul 2735, da informação, Romeu. Vacilo, a temporalização. Azul 2713. Boa noite, Azul 2713, Liberado 60, da 4 Rio de Conte, centro da informação Romeu. 2713, voe pelo, reporte de áudio descida. Voe de pelo, reportará para descida, o Azul 2713. Controle Salvador, boa noite. Azul 6908, seguinte da Romeu, está livrando 2354150. Azul 6908, voe Duna, desça 2000 pés, ajuste no 098. Duna 2018, 6908. Fala Salvador, Rio 5972. Prossiga, Rio. Autorização Galeão nível 400. Sente, Salvador Galeão 400 autorizado. Via rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, acione no transponder 5410. Solo Rio 5973, mas efetua RNAVE, Secretaria de Estado da El, Leda, Bideve. Saída da El, Leda, Irume, não é RNAVE. Ok, então confiado. Nível 400, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano. Decola descendo no zero, curva à direita para a decolagem. Na subida da El, Leda, Irumi. Controle 208, transponder 5410. Rio 5972. Correndo, chega para o pushback, sendo a meta. Chegarei. Esse é o ponte localizador, ajuste no 098. Vai reportar no localizador. 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 0, 0, via Amplitude 2-0, after flight conform the flight play route, the cop runway 1-0, after left turn, Momo departure, Lenin transition, November Echo, November India Mike, Lenin. Salvador departure frequency, 120.8 and squawk 5432. Please, could you repeat? Affirmative. Salvador Tio Serra Vitor Mike India, cleared flat level 300. Via Upper Zulu 20, after flight conform of flat plane route. Take off runway 10, after left turn. Momo departure, Nenin transition. November Echo, November India Mike. 120.8 Salvador departure frequency, and squawk 5432. Clear the through market. See, climbing 300 by upper Zulu 20, runway departure 10, Momo departure and neo transition and squawk 5432. 120.8 Salvador departure frequency and transition is Lenin. November Echo, November India Mike. November Echo, November India Mike. Check the Salvador departure frequency. 120.9. Correct report for pushback and setup. 170. Prossível, 170. Autorização Campina Grande, 390. Salvador Campina Grande, 370 autorizado, via Brasil 10. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1208 controle, acione 5433 no transponder. Gol 1170, campeão está autorizado nível 370, Campina Grande, conforme o flag de voo, resolu 10. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Zipar. Controle e saída 120, decimal 8, transponder 5433. Correto, senhor, para o pushback, acionamento. Chamarei. Salvador Azul 2703, ponto de descida. 2703, desça para 2000 pés, ajuste no 08. 2000 pés, Azul 2703. Eu falei 2224, autorizado LS, ajuste no 08. Quem foi passarei 2224? Ativo, ajuste no 08, autorizado LS. Positivo, senhor. Ajuste 1098, autorizado LS. Salvador, cordial, boa noite, voo 868, portão 1, posição Romeu. 1868, posição 1, aguarde cópia para Aracaju. Na escuta, 868 da Gol. Ground Cabana 1339, gate 11, ready to push. Ready to push back, watch for taxi, Cubana 1339. Ready to push, call you by phone taxi, Cubana 1339. Segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. 3152. 1868, Aracaju, copia? 2224, tem um capa vista. É torre 1895. 1895, boa noite, até mais. Azul 6908, reduza para 180 nós, autorizado LS, reporte localizador, ajuste no 08. Com 1018, autorizado LS, chama estabilizado, reduzindo 180 nós, Azul 6908. 0 vento, 940 graus, 190 nós, ajuste altímetro 908. 1024, livre pouso 90. Transponder 5433 para pushback, acionamento. Preparar para pushback 861. Solo, Rio 5972. Prossiga. É, por gentileza, pode confirmar, você nos pagou a subida da Eulenda e depois nos deu a posição Irume, mas Irume não consta do nosso plano de voo, é alguma mandatória do centro por algum desvio? Poderia confirmar sua rota? Posso sim. A minha rota seria por... O plano foi feito por Bidev. Uniforme USC 50, Vitória, Charlie Papa Oscar NB e Ada, depois Galeão. Gente, aqui, nós recebemos o plano via UP 9857, via Irume. Ele vai ficar junto ao centro, Rio 5972, agora instante. Ah, tudo bem. Eu saio na Daeoleda e depois eu tento me estabelecer lá com o centro. Pode estar, a gente vai ficar junto com o centro. Acho que recebeu uma resposta, a gente chama o Rio 5972. Debatiu. 3152, mantém antes da Juliette. Vai manter, 3152. Estabilizando o ILS, o azul 6908. 6908, chama a torre 11895. 11895, uma boa noite, até amanhã. 6908. Foi 7 no 3, após pelo voo a Duna para final ILS, ajuste no 0 no 8, reporte estabilizado. 7 após pelo, proa de Duna, portará estabilizado, descendo para 2000, azul 27 no 3. Na 39, a Pubertex via April 1, India and Alpha, a hold point of runway 10, contact to tower, Wallow 8-95, QN8 1018. Torre Salvador, boa noite, azul 6908, final de 5 milhas da 10. Passaredo 2224, no solo 30, libere a primeira direita, chame solo no 21, 19. 1219, até mais, boa noite. Azul 6908, boa noite, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Ciente, 6908. No holy position, the runway 10, contact tower 11895. 3152, após aeronave da Cuba, autorizado ingresso Juliette, portão 120. Salvador, passarela 2224. Segue via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa e o quê? Chame antes da Juliette. Antes da Juliette. Rio 5972, solo. Você escuta. Falamos com o centro da sua rota, será via UP, UISC 50, após Vitória, após Charlie Papa Oscar, após Alfa Delta Alfa. Ah, positivo. Muito obrigado. Estamos prontos para pushback, a posição 7 aqui do Bate 3. E nós descobrimos aqui é que esse voo era feito pelo 727, que é homologado a Renato. Aerovia Renato, nós ainda não somos. Cliente, o Rio 5972 apenas agora modifica sua saída para Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, afirmativo. Muito obrigado. Estamos prontos na 7, podemos fazer o pushback? Afirmativo, chame para o táxi. Ok, muito obrigado, hein? 2224, seguirá a aeronave da TAM via Juliette, remota 14. Positivo, passarela 2224 vai seguir a aeronave da companhia. É isso aí. O voo 098, obrigado por utilizar o plano de voo Natal, São Gonçalo, 300. Pegou no 098 para Serra Bravo, Serra Golf. Quanto copo é o voo 098? Azul 6908, um solo aos 33, livre táxi à direita, chame solo 121, décimo ao 9. Azul 9, boa noite, 908. Alô, Salvador, boa noite, Azul 6908, livrou da Fox Patch. Azul 6908, segue via Alfa Kilo, pátio 3, posição 06 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, posição 6 Lima. Azul 6908. Sua 1339, clear. Line up and take off runway 10 in the 130 degrees on to not 28-1018. Roger, line up departure and 1018, Cabana 10139. Would you confirm the frequency after departure, please? 120, that's my way. 1208, thank you.